boas, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui pela sua rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizinho. E eu sou a voz que nunca se cala nos seus pesadelos. A Mata de volta aqui conosco, finalmente. Olá, esse é o programa Lixeirinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode pôr isso? É o Tuizinho. Esta lenda da música. Tá me tirando. Francana. E eu sou voz, nada, nem ninguém importante. É, uma voz qualquer. Então, você ia falar do Sancho, né? Mas você vai falar mesmo dele ou você... Vou, então. É, mais cedo a gente tava na casa do Sancho, ouvindo os blues. Daí pintou essa ideia de a gente fazer um especial, um bloco especial voltado ao blues. Porque o Sancho é um cara bem bluseiro. Eu admiro muito a paixão que ele tem pelo blues, assim. E ele topou, mas, tipo, porém ele tá de férias e vai pra Ouro Fino amanhã. E na volta às aulas a gente vai começar a estruturar. Mas é uma coisa que a gente vai falando mais pra frente, assim. E falando em blues, a gente tava ouvindo uns blues agora há pouco. Não é muito minha praia não, mas eu gostei muito da banda que a Mami mostrou agora há pouco. Que é a banda Baseado em Blues, é isso? Isso, Baseado em Blues. É uma banda de... eu acho que foi formada em 92. Uma banda carioca. Uhum. Pelo menos assim, se formou no Rio. Eu não sei se todos os integrantes são cariocas, mas... enfim. Uma banda que se formou no Rio e tem aí, se eu não me engano, são 3 discos. Eles começaram regravando algumas coisas e também com composições próprias. E o terceiro disco é... aproveitaram um show, saca, que teve no Mistura Fina e fizeram tipo um acústico, assim. Tá. Eu não sei, assim, eu não conheço muito de blues nacional, mas do que eu conheço, eu não gosto muito. E essa é uma banda que eu gosto. E aí, assim, então, só tem 3 discos, mas são, tipo, de 92. E foi em 2000 que foi lançado esse acústico, que seria o terceiro disco. Então, os caras devem enfrentar uma dificuldade também. Eu não sei se é esse o motivo, né? E até onde a gente sabe, porque não dá pra colher muitas notícias na internet, assim, não se fala muito a respeito da banda. Isso é uma coisa que é do Brasil mesmo, eu acho, né? O blues é bem gênero de macho, né, assim, também. Tem muita relação com o rock and roll também. Não, mas não fala isso, não. Aquela coisa de born to be wild, né? Eu nasci pra ser selvagem. Ah, mas isso me dá nojinho. Assim. E eu gosto de blues, então eu não gosto de pensar que... não, tipo, eu tô dizendo a associação, né, que fazem do blues, não. Então, do, infelizmente, eu acho. Do gênero em si, não do blues, né? É, infelizmente. Tem uma música legal, que é a que a gente tava ouvindo, Someday, que a gente pode ouvir depois que... tá bom, vamos abrir o programa então com essa música, Someday. Dos Baseado em Blues. Bem sugestivo esse título. É, deve ser, né? É um bom nome, aliás. Daqui a pouco a gente volta com mais lixeirinha, não sai daí. When I find the way to make his mind, I said someday someday I'll have happiness in my life. I said someday, hey, you'll tell me, oh, oh, oh, oh, my love. I'll try every home. You know I'll try, babe. That nobody knows what happened, what happens to me. I said I'll try. Oh, little darling, please, please stay by my side. Blues boy. All I need, it's all I have to say. Hey, hey. Oh. Babe, to change your mind. I'd rather be so proud, found your face every night. Ever. Please come on, baby. Volta com o programa Lixeirinha. Muito obrigado. Eu sou o Tuizinho. E eu sou a voz. A voz que não te deixa dormir. Bom, a gente acabou de ouvir Baseado em Blues, com a música Someday. É raríssimo tocar blues aqui no programa, mas já rolou algumas vezes. Já que é um programa eclético, no bom sentido, né? Porque é sempre bom justificar essa palavra complicada e perigosíssima que é eclético. E que se tornou pejorativo também, né? Se tornou pejorativo, assim como vários outros termos, né? Tipo hype, o que mais? Nerd? Nerd era pejorativo, agora nerd é legal. Ah, sim, é verdade. Na minha época, na sua época, nerd apanhava. É, era bullying. Tá? Hoje ser nerd é cool, assim. Mas... E esse, que é hipster? É tendência. Tipo, os pessoalzinhos. Eu nunca entendi muito bem, que, assim. Por exemplo, hipster, aquela tendência de roupa colorida, do restart. Aquilo é hipster, é uma tendência, sabe? Tá. Tem emo. Mas eu não sei muito se tem se a ver, um porque geralmente com é uma coisa meio do... alegrinha, assim. E o xadrez? Poderia ser também, né? Mas é tipo, não sei, até uma vez eu comentei, assim, que antigamente, pelo menos no meu tempo, tipo, sou muito velha, tenho 60 anos, você via um pessoal de xadrez, era um pessoal mais alternativo, né? Grunge. E as minas, assim, tipo, Eu sempre usei xadrez, mas se olhava as minas de xadrez e falava, ah, sapatão, né, assim. Uh-huh. Por isso que eu sempre fui meio também. Ah, é claro. Né, tô gay, eu sou lésbica. Uh-huh, é. E é lógico. Casal perfeito. E hoje não, assim. E não sei, eu tava. Até vamos falar de um. Eu suspeito que essa coisa do xadrez, assim, foi por causa daquele cara do Big Brother. Não sei. Um bonitão do Big Brother passado, Rodrigão Moreno, bonitão e tal. E ele só usava camisa xadrez e de repente começou a vender camisa xadrez em todas as lojas e liquidações, assim. Uhum. E aí virou um negócio que. Boom, é, eu não duvido, não. Camisa xadrez. Não duvido, não, que seria algo que, sei lá, saiu da Rede Globo, assim. E atingiu a proporção que atingiu, né? É, porque eu me lembro também daquela novela Caminho das Índias, acho. Vi umas roupas indianas, né? Porque. Passado. E fui lá dar uma olhada, assim, tava tudo lá. Todas as marcas eram da novela, sabe? Caminho das Índias. Ah, tá. Esses dias eu fui comprar um sapato, tava precisando de um sapato baixinho, assim. É. Básico, preto, baixinho, sem salto nem nada pra usar no dia a dia. Marca de uma novela. Então, tipo, essa coisa tá ficando muito exageradamente, assim. Estigmatizada. É. Mas. Ah, enfim. Temos aí. Ao mesmo tempo tem o All Star também, que assim como o azeite vai bem pra todas as comidas e que era outra coisa que a gente falou que ia bem com tudo esses dias. Oh yeah. Oh yeah. É uma palavra que cabe em todos e. Vejo. Vejo. É, eu lembro até que tinha uma porra, vou citar o Orkut de novo, assim. Acho que eu tô ficando muito viúva do Orkut. Sim. É. Virou cult, né? Orkut. Tinha uma comunidade, assim, tipo, emo, devolva as nossas coisas, né? Porque, tipo, os emos pegaram todas as coisas. É, os óculos e os All-Star e as calças coloridas e, tipo, várias coisas que a gente usava, gente. Tipo, o grunge, o alternativo, o rocks, o... Whatever, assim, tipo, tudo. O emo pegou tudo pra ele e começou a usar. Pois é. Falando nisso, eu lembrei de alguma coisa. Esses dias a gente tava olhando um clipe ao vivo. Clipe? Do... Não, é um show ao vivo, né? Era uma música ao vivo do Matheus. Jorge Matheus. Mas era só o Matheus, não é? Não, eu não sei, cara. Era no show, né, dos caras e... Enfim, os dois estavam interagindo. Eu não sei se os dois estavam cantando, um tava tocando e o outro cantando. Fazendo um cover de Kings of Leon. Vamos pôr de fundo essa música aqui? Pode colocar. Tá, vamos fazer assim. A gente vai colocar de fundo essa música e vai comentando em cima. Até a gente pensar alguma coisa melhor pra falar e pra tocar aqui. É, mas é uma assim, coisa que, sei lá, marcou muito, foi muito significante na nossa impressão que a gente tem a respeito das duas coisas também, não só do Kings of Leon, mas do sertanejo também, e do sertanejo em relação a essa coisa que você tinha falado antes de, tipo, os emos abraçaram, pegaram tudo pra eles, assim, e pegaram nada, né, na verdade, que eles não têm prioridade, não têm propriedade nenhuma ali. É, eu gosto muito dos emos, gosto muito mesmo. Não, é, eu também, assim, tipo, não zoou. Uhum, mas, novamente, a gente não tá falando sobre o emo, né? Estamos falando sobre... Sobre isso, exatamente. A coisa arada toda que tem em volta deles, que eles mesmos deixam transparecer. Era uma música do Kings of Leon. E a galera, a plateia cantava como chama aquela cor, sexo assim? No fogo? Sex on fire, né? Ah, tá. Aí, assim, tipo, eu sempre zoei essa banda muito, porque eu acho ela muito escrota, assim, eu nunca curti essa banda. O Jorge Matheus. Não, o Kings of Leon. Porque Jorge é? Matheus, tipo, é, é. Né? Eu não perco tempo zoando uma coisa que é. Não é, nem entraria na lista de, né, piores. É, eu nem sei qual é a música dos caras. Eles não existem. Isso. Eu sempre zoei muito Kings of Leon, assim, né? E... Mas eu acho que o Jorge Matheus zerou a zoeira. Kings of Leon, porque não tem mais nada pra zoar, assim, agora. Uhum. Eu vi algum comentário de alguém dizendo que quando eles vieram no SW e por sinal foi um show lixo, e não é só porque eu não gosto da banda, mas foi um show lixo, mesmo pra quem não gosta, pra quem gosta, sabe? Os fãs reclamaram. Sim, sim. O cara é super snob, assim. E a plateia sabia cantar essa música, assim, né? Tão zoando que eram os fãs do Jorge Mateus que estavam lá cantando. Pois é, porque nesse vídeo... Vamos ouvir um pouquinho, vamos aumentar aqui um pouquinho. Pois é, dá pra perceber que o público tá cantando tudo de cor, assim. Não é porque o público conhecia Kings of Leon, não, mas porque... Se pá, o público acha que a música é do Jorge Mateus, né? É, ou não, sei lá, eles devem tocar essa música em todos os shows, aí o público... Percebam a vibe do Jorge Mateus tocando Kings of Leon. Exclusividade aqui no programa. Eu acho que o mundo está caminhando para uma evolução, né? Assim, duplos sertanejos gravando bandas indies. Cabe muito agora, assim, tipo... O indie está para o sertanejo, assim como o sertanejo está para o indie. É um círculo vicioso, eu acho. E nós vamos ver cada vez mais bandas sertanejas... Fazendo coverzinho de... E vice-versa também, você pega essas baladinhas de metal, né, de hard rock, aquela coisa derramada, né? Despedaçada. Sem contar que muitas vezes o sertanejo regrava essas baladinhas de heavy metal. Nossa! A banda sertaneja sempre vai ter um guitarrista metal que vai... meter solo metal no meio das músicas, das baladinhas sertanejas. Pra mim, é, sei lá, é tudo farinha do mesmo saco, na verdade. Música é música, tudo Raça Negra tonal. Já regravou Beatles, assim. Já? Uma vez estava pesquisando covers de Beatles e achei Raça Negra. Fiquei putíssima na época, cara. Idiota. Mas assim, gente, nada contra. Se alguém pesquisar lá meu Last FM. É, não é, eu não ouço uma opinião muita nossa. Muita banda indie, sabe? Tipo, não adoro. Não é uma opinião nossa, é verdade, é fato. Talvez um ponto de vista diferente a respeito do que seja indie em relação lá. É, hoje em dia tudo é deturpado. Tipo, tem uma amiga minha que ela viaja, ela faz festivais pra fora, a trabalho, que ela tem um blog na MTV. E ela fala muito isso, que o indie lá fora não tem nada a ver com o índio daqui, né? Com o índio daqui, assim, que a gente deturpa completamente o sentido do que é. Pois é. Indie, então. Não é só isso também, né? Muitas coisas, a maioria das coisas tem um sentido diferente. Não é que tá certo ou que tá errado, né? Que muda mesmo. Tá ligado, tá ligado. Tipo aquele texto que a gente tava lendo da Bárbara. Então é muito, assim, tem que ter muito cuidado, né? Não existe ritmo essas... brasileiro. Nós não temos uma música brasileira. Se você bater palma,